Graça e paz, irmãos e irmãs, vamos dar sequência à nossa devocional no livro de Provérbios. Hoje vamos trabalhar com o provérbio número 18. Provérbio número 18. Sabedoria para ouvir e ao falar. Mas antes, quero ler para você a mensagem que nos foi enviada pelo nosso irmão, vocês já sabem, e que fala sobre a glória de Deus. O Senhor fez sua graça transbordar e não encheu de fé, e me encheu de fé, perdão, e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Diz assim a mensagem: a glória de Deus não é um atributo de Deus como a sua santidade e amor. A glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus em seu pleno fulgor. É a manifestação máxima da presença manifesta de Deus. Davi amava a casa de Deus, porque amava a Deus. Quando encontramos Deus, encontramos o sentido da vida. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria. É à destra de Deus que existe delícias perpetuamente. Deus é a fonte das águas vivas, o manancial de paz e alegria. Nele temos vida em abundância. Ele é nosso prazer, nossa herança, a razão da nossa vida. O irmão Everson nos desejou bênção aqui no grupo e nós desejamos bênção também para ele, a família e para todos vocês. Como disse, nós vamos compartilhar Provérbios capítulo 18. A sabedoria para ouvir e ao falar, com alguns destaques. Diz assim a partir do versículo 1: o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. Vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com a desonra, a vergonha. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte de sabedoria é como um ribeiro transbordante. O coração e os pensamentos humanos, irmãos e irmãs, são complexos e obscuros. A ministração do sábio, entretanto, refrigera a alma, e suas palavras são como fonte inesgotável de vida e criatividade. Nós encontramos em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, capítulo 10, versículo 11, capítulo 13, versículo 14. Não é direito favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Queridos, todas as pessoas, independentemente da classe social, raça, cor, credo e cultura, devem ter pleno acesso ao direito e a um julgamento justo. Qualquer tipo de favoritismo foi expressamente condenado na lei do Senhor. Levítico 19, 15, Deuteronômio 1, 17, capítulo 16, verso 19. Provérbios 17, 26, 31, versículo 5, Malaquias 3, 5. Então, nós vemos no versículo 4 que a sabedoria é como um ribeiro transbordante. E nos lembramos então que aquele que tem o Espírito do Senhor tem rios de água viva que fluem do seu interior. É transbordante. E também um preceito para a justiça. Continuamos clamando para que haja justiça sempre, porque não é direito favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Versículo 6. As palavras do insensato provocam contendas, e sua língua clama por açoites. A boca do insensato é sua própria desgraça, e seus lábios uma verdadeira cilada para sua alma. Mais uma vez, Salomão trabalha com essa questão da boca, da palavra que sai da nossa boca, porque a palavra que sai da nossa boca revela como está o nosso coração. A boca fala o que o coração está cheio. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Olha o perigo da calúnia. Até hoje há penas previstas no Código de Justiça, o Código Penal, sobre calúnia, sobre difamação. Em princípio, parecem finas iguarias, mas acabam descendo até o íntimo do ser humano. As conversas, irmãos, do caluniador ou difamador se apresentam deliciosas, como os mais saborosos petiscos. Chegam a parecer palavras de sabedoria, mas acabam promovendo grandes discórdias e dissensões. Alojam-se no íntimo das pessoas e, mesmo após sua digestão, continuam vivas e ativas no organismo. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não cair em calúnia e difamação do próximo. Pelos motivos espirituais conhecidos e aqui externados, como também pelo princípio da justiça civil, nós temos que tomar cuidado com isso. O cível. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Irmãos e irmãs, voltamos aqui à questão da disciplina, da organização, do método, do esforço, do serviço, do trabalho. Não devemos ser negligentes no nosso trabalho. De modo algum devemos ser negligentes, porque a negligência é irmã da destruição. Diz o versículo 9: quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Versículo 10. O nome do Senhor é torre forte. Veja que maravilha. O nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Na tradição judaica, queridos, a expressão o nome significa a própria pessoa, sua presença e personalidade, pois diz respeito, melhor dizendo, à sua natureza e qualidades, o seu caráter. Em sentido lato, ou, para facilitar, em sentido amplo, o nome quer dizer a palavra de Deus, a verdade, o Todo-Poderoso. Esses são alguns dos sentidos da expressão literal hebraica. É o nome de Yahvé, ou seja, Jeová, Javé, Yahvé, Yahweh. Esses são os nomes nos quais confiamos e somos seguros. Nossa torre forte e e nosso castelo inexpugnável é nosso Deus. Aí é uma série de textos que você pode encontrar na sua Bíblia. Geralmente no final há um vocabulário que você pode procurar. Os ímpios elegem seus bens, talentos e riquezas como seu Deus. Nós não. Nossa riqueza, o nosso bem maior é o Senhor. É o nome. Em hebraico, Hashem. Repito, Hashem, o nome. O nome do Senhor. E quando nós estamos falando Hashem, nós estamos falando do caráter dele, da palavra dele, da verdade dele. Estamos falando que ele é o Todo-Poderoso. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso castelo inexpugnável. Ele é o nosso Deus. E não temos outro Deus além do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Hashem. Versículo 10. O nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio, permanece seguro. Os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada. Eles imaginam que ela seja inexpugnável. Muitas vezes as pessoas avarentas acham que a sua fortaleza, a sua força está no bem que elas possuem, nos bens materiais. Mas não, isso tudo vem abaixo com o passar do tempo, e isso vem abaixo no juízo final, virá abaixo no juízo final. Quem tem a Deus como Senhor, como torre forte, como o nome, permanecerá vivo eternamente, feliz eternamente, pleno eternamente. Mas quem confiou na avareza, na cidade fortificada pelos bens materiais, vai realmente sofrer as consequências de ter confiado em coisas que são materiais, simplesmente materiais. Versículo 12: pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Vamos começar pela parte B. O homem de Deus, a mulher de Deus, vive a humildade na dependência de Deus. Sabe que depende de Deus e, por isso, torna-se humilde. E essa humildade conduz à honra. Por outro lado, antes da queda, o coração do homem se enche de arrogância. Ah, eu vou depender só de mim mesmo e daquilo que eu consegui, com o meu esforço, com o meu trabalho, e não quero saber de Deus. Quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o homem que confia em si mesmo, na sua própria força, na sua arrogância de não querer depender de Deus, não contar com Deus, vai sofrer, como eu disse, as consequências. Por isso é melhor que venhamos à casa do Senhor, tenhamos a Deus como o nosso nome, o nosso Senhor, tenhamos humildade para depender dele, porque essa humildade nos conduzirá à honra eterna. Quem responde antes de ouvir, comete grande tolice e passa vergonha. Quem sai emitindo juízo antes de ouvir todas as partes, ouvir as pessoas envolvidas, acaba passando vergonha. Então, quem responde antes de ouvir comete grande tolice. Não cometa essa grande tolice. Ouça, ouça as pessoas, ouça todas as partes de uma determinada situação, de uma determinada polêmica, ouça e peça orientação ao Espírito, para que o Espírito confirme em você e para você qual é a verdade. E se o Espírito realmente está atuando em você, ele vai testemunhar, ele vai testificar qual é a verdade. Se há duas pessoas dizendo coisas opostas, o Espírito de Deus vai testemunhar no seu coração. E não tenha medo de pedir ao Espírito que testifique. Pedir ao Espírito que testemunhe quem está falando a verdade. Qual é a verdade? A verdade que é Jesus. Quem está de posse de um testemunho verdadeiro? E se você ouvir todas as partes, e se você ouvir a voz do Espírito Santo, certamente ele lhe conduzirá à verdade dos fatos. Versículo 14. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença. Mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? Irmãos, eu posso testemunhar isso. Já testemunhei, então não vou me alongar sobre essa questão. Mas a alma, o sentimento, o pensamento, aquilo que há na interioridade do meu ser, até porque a alma, nesse momento de Israel, está se referindo mais à interioridade absoluta, mais o que nós chamamos de espírito. Então, o espírito bem disposto sustém o ser humano durante a sua doença. O cidadão está doente, mas o seu espírito não está abatido. Ele continua disposto. Quero dizer a você que se hoje, exatamente hoje, alguma designação, algum comissionamento vier da parte de Deus, dizendo, olha, você deve trabalhar para a pregação do Evangelho aqui, acolá, dentro da sua cidade, além da cidade, dentro do seu país, além do país, não importa qual é a situação da sua enfermidade, porque o teu espírito vai te sustentar. Por outro lado, o espírito deprimido, quem o pode suportar? A pessoa não consegue suportar as agruras, as dificuldades da vida, não consegue suportar as dores, as aflições da enfermidade. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, porque se você estiver cheio do Espírito do Senhor, a sua alma ou o seu espírito vão estar bem dispostos. E assim será até o último dia da sua vida. Você estará disposto a dar testemunho de Jesus, não importa qual seja a situação. Só quero complementar a vocês, já contei isso várias vezes, então não vou detalhar. Mas assim que passei por uma grave enfermidade, há 4 anos e 4 meses, na verdade ela veio antes, né? 4 anos e 6 meses, mas que eu saí do hospital, o Espírito do Senhor me motivou a começar a ministrar via celular, porque naquele momento eu nem imaginei, por algumas falas que recebi, nem imaginei que eu ia ter mais 4 anos. Na véspera de eu sair do hospital, eu recebi uma palavra de um profissional que disse que era para eu pegar um navio junto com a minha esposa, se eu dispusesse de algum recurso, porque no navio, hoje em dia, fala dele, fala do profissional, fala do médico. Na véspera da saída, ele falou: olha, hoje em dia fique tranquilo, porque os navios têm toda a estrutura. Se o senhor morrer, tudo será providenciado. Tudo. Os navios estão totalmente preparados para providenciar o luto, o caixão, preparar o corpo, e assim que for a hora que o navio aportar, que houver o desembarque, então tudo estará resolvido. Tudo estará resolvido. Aproveite esses dias. Bem, eu saí do hospital e comecei a compartilhar o Salmo de número 1. Só para agradecer aos irmãos que oraram durante a enfermidade. E já vão, finalizando então, já vão 4 anos e 4 meses dessa situação. Nesse período, o Espírito do Senhor falou poderosamente ao meu coração, me levou, não sei se em sonho, em visão, sonho acordado, né? Ou visão, como diz o apóstolo Paulo, não sei se nesse corpo ou fora dele, mas a presença do Altíssimo por 3 vezes. E houve 2 situações de acampamento de anjos de Deus ao redor e pessoas presentes no meu quarto. E eu disse: olha que coisa maravilhosa! E na hora eles não podiam enxergar, porque era uma revelação de Deus específica para minha vida. E ainda hoje, eu digo a você, já chegando no hoje, mesmo com a consequência daquela enfermidade e outras que vão se somando com o passar dos anos, com o envelhecimento, eu estou disposto. Se alguém disser hoje, você vai para tal país e nós providenciamos, eu vou. E se falar que é para ir para o norte, eu vou. E para o sul, eu vou. Porque uma alma bem disposta sustém o ser humano durante a sua doença. Mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? Quem pode suportar o espírito deprimido? Nem a própria pessoa consegue suportar. Então, permaneça cheio do Espírito Santo. Não vou entrar nisso agora, mas procure os meios de graça. Uma vida de oração, uma vida de oração, dia após dia, orando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, os meios de graça. Depois você consulte aí e você vai ver sobre isso. Mantenha a sua consagração a Deus, a sua comunhão com Deus, a sua comunhão consigo mesmo, a sua comunhão com o próximo, porque aí a doença, por mais que ela seja intensa, forte, cause muitas dores, o Senhor nos sustenta. E quando encerrar a jornada, Ele encerrará a jornada e Ele mesmo providenciará uma declaração como do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira que me estava proposta e guardei a fé. É isso que deve inundar o seu coração. Então não se desanime, não se deprima, não se entregue, continue, continue, continue firme no meio das lutas que nós passamos. Não é só doença física, né? Temos muitas doenças de relacionamento, temos muitas doenças de várias ordens. Então você permaneça firme em Deus. E você vai ver como o Senhor vai manter você vivificado. Quando chega a hora, chegou. Quando Jesus voltar, voltou. Aleluia! E quando ele te chamar, chamou. Muito bem, ótimo. Senhor, muito obrigado por toda a vida. Mas enquanto isso, mantenha a sua firmeza no Senhor, porque o espírito deprimido não dá para suportar. O coração do que possui discernimento, versículo 15, adquire o conhecimento. E o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Quanto mais nós estamos com Deus, mais nós queremos. Como diz Oséias, conhecendo e prosseguindo em conhecer a vontade de Deus, a presença de Deus. Versículo 16. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. Queridos, o autor desse provérbio apenas está relatando uma prática que começava a se tornar rotineira em sua época. presentear as pessoas responsáveis por selecionar aqueles que teriam o privilégio de expor suas causas diante dos supremos juízes ou, eventualmente, do próprio monarca. Estamos falando da monarquia em Israel, ou seu representante direto. Deus, entretanto, é insubornável. Aleluia! Deus é insubornável e está sempre disponível para nos receber e ouvir atentamente, em sessão exclusiva e particular. Também só preciso dizer para você não ficar com uma má impressão, porque há ótimos profissionais em todas as áreas e alguns que são um pouco precipitados com as palavras, como esse que eu mencionei. Eu também ouvi de um ótimo profissional, não vou mencionar, de que aquele prognóstico poderia não se confirmar, como não se confirmou. E depois, chegando aqui onde estou, em Entre Folhas, na cidade de Caratinga, eu encontrei um outro médico que deu o mesmo prognóstico, dizendo: olha, se depender só dessa enfermidade, o senhor pode viver até 30 anos, ele disse. Então, esses últimos dois são exemplos para você de que há ótimos profissionais que não se precipitam em dizer para você: pegue um navio que tudo vai ficar preparado para o seu enterro, né? Agora, há ótimos profissionais, professores, há ótimos mecânicos, há ótimos profissionais em todas as áreas. E há alguns que são, eu digo, precipitados, né? Não acredito que seja maldade, mas precipitados, né? Na avaliação. Então, eu digo isso só para que você não fique com uma má impressão, dizendo: ah, todos são assim. Não. Em todas as áreas, como eu gosto de falar do esporte, há aqueles atletas que se esforçam muito e conseguem bom êxito atlético, bom êxito de performance, há bons atletas, ótimos atletas, e aqueles que negligenciam, em todas as áreas, todas as áreas. Aqueles que se esforçam muito para conhecer a palavra do Senhor no ministério, e aqueles que sobrevivem de um texto e passa ano, vem ano, e você só ouve a mesma coisa. Então, não fique com uma impressão equivocada por causa de um exemplo de alguém precipitado. Não, saiba que a maioria das pessoas, ou boa parte delas, não sei estatística, né, nesse caso, mas uma boa parte não é precipitado, faz uma análise mais apurada e te dá um prognóstico mais fidedigno. O que importa é que você seja a primeira pessoa, versículo 17, a apresentar a sua causa perante o Senhor. A primeira pessoa para apresentar a sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. Uma advertência aos juízes, aos magistrados, falo aqui com todos os advogados, um abraço ao Paulo Machado, um abraço ao meu primo Júnior, a todos os advogados. Uma advertência aos juízes, magistrados, advogados, senhores, pastores, conselheiros, pais, educadores em geral. É sempre fundamental ouvir bem e sem preconceitos todas as partes envolvidas numa questão a ser dirimida. Agora, se você perceber que uma das partes está sendo verdadeira, há provas disso, e há um testemunho do Espírito no seu coração, não permaneça com o coração endurecido, dizendo: ah, não sei, ah, não tenho a resposta concreta. Não, numa análise jurídica, eu não sou jurista, mas se leva em consideração uma série de fatores. Então, não é só a questão testemunhal, né? De uma vai dizer A, a outra vai dizer B, Mas nós temos que avaliar todas as provas, todos os testemunhos e aí chegar a um veredito. Deixo essa palavra e um abraço a todos que nos ouvem, que são dessa área importante para a vida de todos, né? Um abraço a Gabi, também especial, um abraço ao Mariano, um abraço muito querido a todos aqueles que trabalham nessa área. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, versículo 18, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. Aqui é uma questão muito contextual de Israel. Lançar as pedras da sorte ou dados sagrados era uma antiga e tradicional prática judaica, quando se desejava determinar que direção ou qual a melhor decisão a ser tomada, e evitar contendas prolongadas e desnecessárias. Claro que nós estamos falando de 3.000 anos atrás, aproximadamente. Muito embora, na época de Jesus, depois da morte, do Senhor, e depois que Judas se enforcou, os apóstolos lançaram sorte com Urim e o Tumim para decidir qual dos 70 que seguiam ao Senhor Jesus mais de perto. Houve o grupo de 12. Desses 12, três eram mais íntimos. Então vamos pela ordem. Três mais íntimos, Pedro, Tiago e João. 12 formavam o colégio apostólico. 70 certamente participaram, porque foram até comissionados para evangelizar. 120 é um número bastante plausível dos que estavam em volta ali do cenáculo, no movimento de enchimento do Espírito, e não há dúvida alguma de que pelo menos 500 pessoas seguiram a Jesus, só que esses 500, como Jesus ficava entre norte e sul, da Galiléia até a Judéia, esses 500, o que se imagina é que nem todos eles que estavam no norte vinham para o sul, na Judéia, e nem todos os que estavam na Judéia iam para o norte, na Galiléia. Então, não se imagina os 500 indo de norte a sul, de sul ao norte, tá bem? Mas certamente, depois do Sermão da Montanha, pelo menos 500 seguidores, não há dúvida. Pastor, como o senhor afirma isso? Convido você a ler todos os livros que você quiser sobre teologia do Novo Testamento 1, história do povo de Israel, mais na época de Jesus, os relatos históricos posteriores também a Jesus, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão. Então é só você ler e você vai encontrar de 10, 9,9 vão fazer essa escala para você. Eu repito a escala: três mais íntimos, 12 apóstolos, depois Judas se mata, né? 70 que foram fazer uma missão. Então esses estavam muito próximos, senão Jesus não teria comissionado. 120 é um número certeiro para aqueles que receberam a unção do Espírito Santo, não só dentro do cenáculo, mas ali, naquele momento de mover do Espírito, e 500 certamente eram seguidores fiéis do Senhor nessa jornada de norte ao sul, tá bem? Então, eu digo a vocês agora: quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. Citei a escolha de Matias para substituir Judas, mas isso foi através de lançar sorte. Essa tradição de Israel ainda perdurou por mais 1.000 anos, pelo menos, e está na história de Israel, tá bem? Não é por causa disso que nós agora vamos ficar jogando pedra para saber qual é a vontade de Deus, porque hoje nós temos a pedra viva, que é Jesus Cristo, nós temos a palavra da sabedoria, nós temos o conhecimento de Deus, nós temos a A palavra do Senhor, a Escritura, então já não necessitamos desse tipo de procura da verdade, né? Não precisamos mais. Para encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, no dia de hoje, é muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. Por isso eu disse ontem: procure pedir perdão e perdoar no mesmo dia, não deixe-se pôr o sol sob a vossa ira, porque é mais difícil reaver uma amizade que se rompe de um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. Aqui o comparativo é estrondoso, porque conquistar uma cidade fortificada naquela época, geralmente elas eram feitas em lugares altos e ainda uma fortaleza. Para entrar era dificílimo. Então o texto está dizendo: é muito difícil você reaver a amizade de um irmão ofendido. É melhor resolver a questão no mesmo dia. É melhor pedir perdão e perdoar no mesmo dia. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Vamos procurar ser dóceis no falar, dóceis no tratar, porque todas as vezes que nós fazemos isso, e santos, né? Porque todas as vezes que nós agimos assim, é bênção. E nas vezes que nós não procedemos assim, aí não é bênção, é maldição. Então, vamos resolver a questão no dia e vamos resolver qualquer desavença, discussão, diferença de opinião rápido, porque senão nós teremos grandes portas trancadas de um castelo. Caminhando para o final, então, como eu disse, do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Mais uma vez, a recomendação de tomar cuidado com a língua, com as palavras, porque senão nós acabamos tendo consequências. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habitualmente serão recompensados. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. Ontem nós falamos do avô, do pai. Hoje o provérbio fala sobre quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Que Deus abençoe todas as esposas que nos ouvem, porque vocês são preciosas. Quem encontrou uma esposa, segundo o coração de Deus, descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. O pobre se expressa com súplica, mas o rico, avarento, responde com arrogância. Meu irmão, minha irmã, eu não vou cansar de trabalhar cada item. Não vou. Então, você que é mais abastado, dê um passo a mais. Eu não estou dizendo para você ser fiador. É melhor você ser um doador. Porque a Bíblia fala para não ser fiador. Mas seja um doador. Dê um passo a mais. Mas eu já tenho dado. Dê um passo a mais. Um passo a mais na evangelização, um passo a mais na oração, um passo a mais na leitura bíblica, um passo a mais no tomar da Santa Ceia, um passo a mais na lei, na, no estudo devocional, um passo a mais na ação social, um passo a mais na ação docente, um passo a mais em todas as coisas que dizem respeito a Deus. Porque o pobre se expressa com súplica, mas o rico avarento responde com arrogância. Que isso não venha para você. Que você diga a partir de agora, Provérbios 18, 23, eu vou dar um passo a mais. Porque geralmente o rico, que é avarento, tem condição de dar um passo a mais. Por isso que ele é chamado de avarento. Se ele fosse, um rico ali no limite, ele não seria chamado de avarento. Mas ele é um rico, ele é abastado. E Jesus dependia muito da casa de José de Arimateia e outros. Então, dê um passo a mais e não responda com arrogância. Cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína. Cuidado com as amizades. Mas existe amigo mais chegado do que um irmão. Eu também tenho outro testemunho a dizer a você que é verdade isso. Muitas amizades nos levam à ruína, amizades que não são de Deus. Mas amigos muitas vezes são mais chegados do que irmãos, familiares, vamos estender assim. Então a língua é uma bênção quando usada sob controle do Espírito de Deus. De outra forma, pode ser um desastre e motivo de grandes desgraças. Um livro que trabalha isso com abundância é Tiago. E Tiago é curto o livro, tá? Então dá para você ler, reler, reler, reler, porque é um texto muito importante. Tiago 3, de 1 a 12, Mateus 5, 22. Que Deus abençoe cada irmão e cada irmã. Nós nos alegramos pelo privilégio de ler mais um capítulo da Bíblia. E pense assim, quantos bilhões de pessoas não estão lendo um capítulo da Bíblia ou ouvindo um capítulo da Bíblia por dia? Talvez mais de 4, 5 bilhões de pessoas não estejam estudando um capítulo da Bíblia por dia. Privilegiados somos nós. De poder ouvir a palavra, ler, estudar, compartilhar. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que cada conselho desse seja obedecido, porque se nós obedecermos à vontade de Deus, seremos comparados a um homem prudente que ergueu sua casa sobre a rocha, Cristo Jesus. E um homem que não obedece é comparado a um homem imprudente, a uma pessoa imprudente. Que Deus abençoe, faça de você uma pessoa prudente, cheia do Espírito Santo, cheio da verdade bíblica, e abençoe tudo o que lhe diz respeito, sua vida pessoal, familiar e tudo, todas as áreas da sua vida sejam abençoadas em nome de Jesus. Que alegria partilhar o capítulo 18 com vocês. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração proveniente do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.